E começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu não aprovo essa missão. Pela minha família. Eu voto pela paz de Jerusalém. Eu voto não. Aqui é o cabeça e eu sempre sou bom. Sempre. Cara, eu aprendi hoje isso. Hoje eu só fui bom. Pra você, né? Pros outros, não sei. Não, bem pra quem? Pra mim mesmo. Pra mim mesmo. Eu sou Eric Seika e eu sempre sou o espião. Cara, maioria das vezes. Até quando ele não é, ele é. Exato. Ah, isso é foda. Eu conheço alguém que é assim, né? Não. Eu me identifico com o Zabuza. E aí, galera, aqui é o Excel e o Zabuza não pode ir pra essa missão. O Zabuza é a regra de ouro. Só tem que ir quando todos os outros falarem abertamente, eu sou um espião. E ainda assim... Ainda assim, você tem que ficar com o pé atrás. Bate uma dúvida, melhor colocar um deles. Bom, então, galera, estamos começando mais uma edição aqui do Jogatina BG Podcast. Uma edição... Opa. Cylon. Cylon Zeta, tá? Por favor. Então, é uma edição especial, mas experimental, que o Cabeça deu uma sugestão pra gente falar sobre um jogo e aproveitar e falar sobre nossas estratégias sobre ele e o jogo abordado dessa vez. Se der errado, vão falar mal de mim nos comentários. Exatamente, eu já tô com a culpa de vocês. Droga. Mas a gente vai falar sobre o jogo The Resistance e vai falar um pouquinho só por cima ali do Avalon, né? Que é a variante medieval dele. Bom, então vamos lá pro tag de comentários e a gente volta na sequência. Bem-vindos ao Taio de Comentários do Jogatina BG Podcast. Zabuzeta novamente em campanha solo. Um dia vou trazer alguém aqui. O Cabeça falou que vai participar um dia aqui comigo, mas não foi dessa vez. Mas eu venho sozinho aqui pra falar a respeito do feedback do último programa, o turno 7, sobre board games previsto no Brasil em 2016. Só que antes, eu vou passar alguns recados importantes. O primeiro recado mais importante aqui, se você tem uso o Telegram, temos um grupo onde a gente discute com os ouvintes e os web espectadores, né, do canal. Lá a gente discute sobre jogatina, manda fotinho, sabe? É aquela discussão mais light. Então, se você tem interesse, se você tem Telegram, participe lá, vai estar linkado aqui na descrição do nosso post. Também, eu vou aproveitar aqui pra convidar vocês pra assinar o nosso canal no YouTube. Nosso canal, sempre que sai um podcast, sempre tem duas novidades. O primeiro vídeo é o unboxing do Arcadia Quest, o novo jogo da Galápagos. Um dos jogos que a gente falou no episódio 7, que já foi lançado, já comprei, a gente já joguei um monte. É um jogo muito divertido. E também eu fiz um Week, que é a nossa coluna mensal, lá no canal do Jogatina BG, onde eu falo sobre mecânicas, categorias, e dessa vez foi uma mecânica de controle e influência diária, uma mecânica que muita gente vê em vários board games, muita gente gosta, muita gente não gosta, mas o feedback foi sempre positivo aqui, pelo que a gente fez uma pesquisa no vídeo mesmo, lá sempre tem um izinho lá, então você pode participar já respondendo elas. Também convido vocês para seguir as nossas redes sociais no Twitter, @jogatinabg, e no facebook.com/jogatinabg. E último recado antes do feedback de fato do episódio 7, escute os podcasts parceiros do Jogatina BG, tais como Beats to Amp, que é sobre músicas e videogame, e também o Projeto X, que é um podcast sobre variedades, que é onde o Cabeça participa. O Beats to Amp eu tô participando lá com um monte de gente bonita, então confiram, são podcasts excelentes. Então é isso, agora vamos pro feedback. Feedback rapidinho, são vários feedbacks que eu vou selecionando aqui. O primeiro feedback aqui é da nossa ouvinte que conheceu o podcast e adorou, que foi a Bel Vasquez. Ela mandou assim: a primeira vez que eu ouço e adorei, parabéns. Obrigado, então seja bem-vinda, Bel. Eu vou chamar você de Bel, então, porque minha dislexia não vai deixar, tá? O próximo comentário aqui é do X-Eagleneck, ou Shigleneck, não sei se é o nome, desculpe, perdoe, se caso eu falei errado, só diga ali pra mim se eu falei errado ou não, tá? Ele deixa o segundo comentário, tá? Gostei de escutar, só um comentário, ali pelos 56 minutos, alguém fala que sempre acha um mérito quando um jogo possibilita um número maior de jogadores. Acho que isso não é um mérito para todos os jogos. Cada jogo possui uma mecânica que, às vezes, faz ser melhor com determinado número de jogadores. Eu concordo com isso, tá? O Cabeça mesmo, só vou deixar um alerta aqui, o Cabeça mesmo, ele ele defende muito esse grupo maior de jogadores, assim, até porque os grupos que ele joga sempre é muitas pessoas, então foi essa questão mesmo que ele defendeu. Não que o jogo fique melhor com mais jogadores. Ele acha interessante quando o jogador borda, mesmo que às vezes perde um pouco da essência. Ele até comentou em off comigo assim mesmo, então, que às vezes o jogo perde um pouquinho da essência, mas pra não deixar uma pessoa de lado. Eu já até falei pra ele que é um sonho assim meu, de conseguir reunir mais que dois grupos pra jogar jogos longos ao mesmo tempo, então é uma coisa que às vezes ocorre, que eu até fico feliz quando ocorre isso. E, então é isso, tá? Agora, continuando o comentário aqui dele, ele diz assim que Eldritch Horror com 8 pessoas é algo que jamais ele faria de graça. Eu também concordo, deve ser longo absurdamente. E Power Grid D2 também é algo que nunca jogarei. Que Power Grid ainda não tem aquela mecânica de leilão e tal, você fica pensando, tipo, duas pessoas? Será que vai funcionar? Por exemplo, Porto Rico? Cara, Porto Rico é uma delícia em dois jogadores. Race for the Galaxy, dois jogadores. São jogos que eu defendo dois jogadores facilmente. Continuando aqui, o desenvolvedor sabe qual é o número ideal para seu jogo, mas a empresa quer sempre colocar na caixa o número mais amplo possível para ajudar nas vendas. Tem muitos jogos que o número ideal é 3 jogadores, mas é publicado que ele atende 5, 6 ou até 8 jogadores. Os componentes extras possuem um custo que todos terão que pagar. Esse custo extra é um total desperdício, visto que raramente são jogados com o número máximo de jogadores. É, pois é, eu também concordo em grande parte de muitos jogos que eu tenho. Normalmente não atinge a mesa inteira, mas quando tem possibilidade eu concordo em ter mais, assim. Eu prefiro um jogo mais barato com componentes necessários para jogar na quantidade ideal de jogadores. A Mayfair está fazendo isso com o novo Agrícola. Lançará a nova versão para até 4 jogadores e uma expansão para o quinto jogador. Blood Rage também fez o mesmo. Enfim, se você está num grupo de grandes pessoas, o ideal é uma party game e dividir o grupo em dois bons jogos. Mas às vezes o jogo é tão bom que todo mundo quer jogar, cara. Então, por exemplo, eu levei sorte de ter jogos que atingem muitas pessoas, tais como Eclipse, que são 6 pessoas, com a expansão fica até 9 ou 8, não sei. Tem o Nations, que é para 5 jogadores. Então, alguns jogos, por exemplo, a gente adora, na nossa mesa, a gente adora Civilization. E às vezes todo mundo quer jogar. Só com a expansão que teve o quinto, e normalmente são 6, 7 pessoas jogando. Então, por isso que às vezes o Civilization seria interessante ter mais jogadores, tá? Não é uma crítica, tá? E até deixa a dica que te respondi dizendo lá que no Board Game Geek, eles costumam dizer, esse jogo funciona com tais pessoas, tais números de pessoas, mas o ideal é tal número de pessoas. Então é legal que a comunidade mesmo aborda isso, então fica bem interessante. Mais um comentário aqui do Tarcísio L. Cruz, ele diz o seguinte: parabéns pelo cast, é o primeiro Jogatina BG que ouço e curti, mas vou fazer um coro por mais euros. Como fã dos euros, senti falta de mencionar o Voyages of Marco Polo, que é Viagens do Marco Polo, que é o que ele mais aguarda. Pois é, cara, eu até pedi desculpas pra ele de não ter estado muito os euros, até porque o nosso grupo tem um lado mais, não Ameritrash, mas um lado que o euro é, a gente tem, eu tenho euros aqui comigo, tenho Nations, tenho Porto Rico, tenho, quem mais aqui posso falar aqui? Carcassonne, são jogos aqui, só que você viu que eu já me limitei, né? Então o nosso grupo normalmente vai pra uns jogos mais Ameritrash, infelizmente. Bom, o próximo e último comentário aqui é do Henrique Coelho, e o comentário dele é o seguinte: e aí, BG Nautas? Cara, BG Nautas é muito bom. Fiquei muito feliz por realmente terem seguido a minha ideia de pauta. Muito bacana saber que vocês dão atenção para os comentários dos ouvintes. O episódio ficou muito bom e, pra mim, é um dos melhores até o momento. Óbvio que não dava pra falar de todos os jogos da lista de prometidos para 2016, mas vocês conseguiram fazer um apanhado, um ótimo apanhado. E fiquei muito contente de ver esse assunto sendo debatido sem nenhum merchan sobre determinadas empresas X ou Y. Foram bem ecléticos nesse ponto, coisa que se espera de formadores de opinião. Parabenizo o cast mais uma vez e agradeço por postarem conteúdo tão gostoso de se consumir. Oh. Quanto ao tamanho e periodicidade do cast, tem uma dica, embora eu saiba que não seja fácil encontrar compatibilidade dos horários, mas acho que seria bacana uma edição semanal, nas quais intercalassem um episódio mais sério e um episódio mais descompromissado, estilo mesa redonda da zoeira, só pra não deixar os assuntos friarem, e também pra gente não ficar com saudade. Olha, cara. Bom, agradeço muito mesmo aqui o Henrique, obrigado mesmo pelo comentário. Eu pretendo dar uma incrementada na equipe, já comentei isso contigo lá, pra tentar trazer esse conteúdo mais semanal, se caso a gente conseguir. Até porque a gente, por exemplo, videogame, a gente acaba videogame, é só fazer uma comparação aqui. Em videogame a gente acaba jogando às vezes uma vez por semana, e board game às vezes rola de jogar só uma vez por mês. Às vezes ocorre isso, então talvez a gente mantenha esse conteúdo assim nesse parâmetro de quinzenal por conta disso. Mas algumas pautas podem surgir aí justamente pra gente abordar uma maneira interessante. Bom, então, gente, é isso. Eu quero agradecer novamente os comentários de todos que deixaram aqui no Ludopedia, onde a gente publica esse episódio. Avalie a gente lá no iTunes, né? Se você escuta lá no iTunes, a gente tá entre os 10 da temática de board game lá, na posição, no ranking lá. Então, muito obrigado a todos que contribuíram pra isso. Bom, então, gente, é isso. Obrigado mesmo pela atenção de todos. Escutem o podcast que tá maravilhoso. Aqui começando o nosso podcast, falar a respeito desse jogo, The Resistance, que é um jogo que foi lançado em 2009, e eu quero perguntar pra vocês como que vocês conheceram esse jogo, souberam, foram pegos pela Galápagos, ou já sabiam anteriormente do lançamento dele aqui no mercado nacional? Cabeça, você? Excelente, a minha história é curiosa. Eu conheci o Resistance quando eu fui na Fanbox, aqui em São Paulo, com um grupo, e era um grupo grande, era um grupo, acho que na época, 8 pessoas, eu acho. Eu acho que a gente já ouviu essa história em um episódio passado. Já, acho que provavelmente é a mesma história que você... talvez eu conte de uma maneira diferente, aí vocês vão ver qual que é a verdadeira. Cenas de episódios anteriores. Então. Eu tô fazendo um velho, né, aquele efeito. Repito. E aí a própria Fanbox que indicou o The Resistance como sendo um dos jogos que cabia 8 jogadores e que, né, não ficaria como nós ouvintes reclamam, chato, e quebraria a mecânica, né? Funcionava, a gente foi jogar, e foi o maior desastre, a minha primeira vez com Resistance, porque ninguém entendeu a mecânica do jogo, então todas as missões foram aprovadas, e tipo, ninguém, tipo assim, a primeira foi, deu certo, a segunda falhou, aí o próximo repetiu a mesma formação da segunda, que falhou, e todo mundo tinha aprovado, e, tipo, ninguém tinha entendido, ninguém assimilou a mecânica, então o jogo não funcionou. Sabe aquela hora que você vai explicar a regra de tu não tá no celular? Então foi esse momento. Acontece, hein? Acontece. Aí eu acho que é um pouco... Assim, eu acho que talvez a galera acho que realmente não tava prestando muita atenção ou não entendeu qual que era a real intenção do jogo. E aí, assim, tipo, foi um fracasso total. Tanto que a gente nem tentou jogar uma segunda. A gente mudou de jogo porque, assim, quem jogou falou, tipo, ah, é isso porque não entendeu a mecânica e o jogo terminou. Quem ganhou nem entendeu porque ganhou e o cara votou errado, o Mug idiota que era do bem, votou pra falhar. Meu Deus. Tudo errado. Ou seja, o melhor cenário possível, né? Uhum. Melhor, não é. É porque dali não pode ficar pior, realmente, assim. Nossa, que foda. No meu caso, eu conheci ele num aniversário de um amigo meu, que é amigo meu que a gente sempre joga, né? A gente tem uma mesa nossa. E eu, assim, ele veio falar, Eric, esse jogo você vai gostar muito porque é de manipulação e intrigas e você é um manipulador. Deu, que legal, obrigado, né? Pelo elogio, né? E daí a gente jogou, tinha um monte de gente também. E eu, no começo, demorei um pouquinho pra entender também, porque tinha muita gente que eu não conhecia e não tinha aquela intimidade ali no dia, né, no porque era aniversário dele, mas depois tanto deu certo que a gente ficou jogando até, sei lá, muito tarde, madrugada, e de quebra eu ainda briguei de verdade com um amigo meu que tava jogando no negócio, porque ele ficou puto. Não, esse é um grande risco. Ele pegou risco a carta e jogou na minha cara, assim, mano, foi horrível. Na verdade, esse jogo, ele é vendido assim, Saulo. Um abraço. Pô. Normalmente esse jogo, ele é vendido, ou, vocês querem jogar um jogo de intriga? E, tipo, essa é a parada, sabe? Ele funciona assim. Sim, exatamente. Eu acredito que eu vou falar a minha história com o jogo, mas acho que é uma coisa bem parecida com o Excel, né? Que a gente já acompanha faz tempo o Tabletop lá do Will Wheaton. Uh-huh. E eles fizeram um vídeo baseado nesse jogo, né? Que fez comprar o jogo na sequência, assim. Eu olhei, eu nunca, tipo, peguei pra ver um vídeo em inglês e entender, sabe? Eu sempre, minha defasagem com a língua inglesa foi bem difícil. E esse jogo eu entendi facilmente, assim. Eu falei, caraca, peraí, esse jogo existe? Como assim? Vou comprar. Aí comprei. E demorou um tempo pra chegar. O sinal é um excelente tabletop. Sim, é um dos melhores, pra quem, cara. Pra quem gosta de ver vídeos antes de comprar ou gosta do formato Witten, é um dos meus favoritos do tabletop. Com certeza. Foi onde eu comecei realmente a ir atrás de ver novos jogos, foi com ele. A galera vai falar, o formato é meio batido e tal, né? Mas a questão de introduzir a galera pra procurar novos jogos. A própria dinâmica que ele e os convidados mostram quando estão jogando chama muita atenção. Pra você prestar atenção no jogo mesmo, ver o que tá acontecendo. Aí a pessoa fala, não, mas será que eles param mesmo pra falar os comentários ou eles gravam depois? Eu sempre fico me perguntando isso. Cara, porque assim, esse principalmente, alguns não, mas esse especificamente, se gravar depois perde muito. Perderia muito, talvez, a sinceridade. Eles têm que ser muito bons atores, eu acho, pra me enganar, porque eles me enganam. Isso é verdade, cara, eles são excelentes. Bom, agora que a gente falou a respeito do jogo, vamos falar um pouco sobre a dinâmica do jogo, como que é descrito esse jogo de uma forma bem didática, né? Ele é um party game, ele é um jogo que é projetado para 5 a 10 jogadores. Obviamente, party game gigantesco, que o cabeça dá a prova, né? É, porque não, porque dependendo, não pode, agora o jogo tem que ter 3 pessoas só. É, ó, é foda, dependendo do número de players, ele pode ou não ser considerado um filler. Sim. Porque se forem poucos players, ele pode realmente ser jogado muito rápido ou... Não. Não, mas eu acho que tem uma coisa interessante dele, né? Porque na questão dele, por ser festivo, ser party game, assim, ele tem um fator de dedução social, né? De ver como que as pessoas agem em determinados papéis. Porque o jogo, ele tem uma questão que todo mundo recebe um papel, ele é dividido entre dois papéis, a resistência e os espiões. Os espiões, existe uma dinâmica no começo do jogo, né? Que todo mundo fecha o olho, tem um momento específico nesse momento que fala que os espiões têm que abrir o olho, fazer contato visual, sem se fazer barulho ali, né? Fechar o olho e a partir daí o jogo começa. Então essa questão pra mim já é uma questão já foda, porque às vezes você faz um contato visual, você percebe que outro espião é uma pessoa que você nem tem contato às vezes, não sabe interagir direita. Então isso já aumenta, sei lá, você conhecer mais a pessoa, sabe? Porque você pode ver o que aquela pessoa tá fazendo ali. Eu sei o que ela é, mas o que ela tá fazendo nesse momento, sabe? Uhum. Eu posso fazer uma fala, fala diga, depois diga. Eu faço uma não, crítica falar, a você. Falar. Não, uma crítica a você. A mim? É. Ai, que legal. Nossa! Que é isso? Segura esse ataque aí. É muito bom isso, porque ele é um jogo que, ele ao mesmo tempo, ele se torna muito bom pra quem joga, assim, com gente que, obviamente, que você tem mais intimidade, mas que nem o Zabuzeta comentou, tipo, quando eu joguei a primeira vez, eu joguei com muita gente que eu não conhecia, que eu não tinha intimidade. Então, foi realmente um trabalho de dedução social ali pra identificar como que os padrões, né, as pessoas, porque quando você já conhece, beleza, foda-se. Mas quando são pessoas que você não conhece, você tem mais, acho que, facilidade até de identificar o padrão do jogo, né, e não se... portando a pessoa no jogo e não levar em consideração fatores pessoais antes, que você já traz de bagagem, né? É, isso é verdade. Inclusive, hoje o meu jogo foi assim, tipo, quando eu joguei hoje, na data dessa gravação, eu joguei com, tirando o Eric e a minha namorada, foram só pessoas que eu conheci na hora, entendeu? Pessoas que eu nunca tive contato. A minha crítica em relação ao Eric é que ele é o pior mestre de cerimônia pra esse jogo, que é o cara que dá as ordens de fecha o olho, abre o olho. Ele é o pior da história, porque ele não abre o olho quando tem que abrir, não levanta o braço, o dedão quando tem que levantar. A gente errou 3 vezes essa parte. A gente perdeu 3 partidas porque as pessoas não conseguiam se identificar de forma correta e começar. Foi a parte mais difícil. E não só isso. A parte mais difícil foi fazer o pessoal entender. Galera, é pra abrir o olho. Não, é que aí o Eric, ele quer ser legal, dele levantem o braço direito, aí você confunde o cara. Aí ele fica tentando se concentrar no qual braço que é, qual que não é. Nossa. Não, e pior, teve uma hora que aconteceu, tipo, tinha que levantar o polegar lá pra se identificar, né? E daí, tipo, terminou, voltou, e daí o pessoal reclamou, falou, gente, alguém não levantou o polegar. Daí eu já fui falando assim, nossa, mas é tão fácil, quem que não prestou atenção? E daí tinha sido eu que não tinha levantado o polegar. E daí eu me... Ah, não, fui eu, tipo, que idiota, né? Pois é. Só pra gente terminar de explicar um pouco sobre as regras do jogo, vale a pena citar o seguinte. É um jogo que ocorre ao longo de 3 a 5 etapas, porque pode acabar antes. Durante o jogo, existe um líder, toda rodada vai existir um líder ali, vai alternando esse papel. Esse líder, ele vai setar quem vai participar da missão, baseada na missão atual que tá. As missões, no começo, elas vão... São poucas pessoas e vai aumentando ao longo do jogo, conforme você vai jogando. Por exemplo, a missão de 5 jogadores, a primeira missão são 2 pessoas que vão participar. Depois a próxima é 3, 3, 2 e 3, né? Então, se você for pensar a forma que você vai colocando as pessoas participando da missão, existe uma mecânica, a partir do momento que o líder fala assim, eu escolho o cabeça. Aí todo mundo vai pegar uma carta ali de approve ou reject, né? Tipo, de aprovação ou rejeição, e vai ver se a missão vai pra frente ou não. Porque assim, não adianta selecionar e falar que essa missão tá ok. Todo mundo na mesa tem que estar de acordo ou não tá de acordo com essa missão. Até eu fico na dúvida, quando é número par de jogadores, como vocês fazem? Tiramos a dúvida hoje. O manual fala que empate é negativo. Entendi, empate é negativo, então não vai. O empate é não passou, porque entendi. Você tem que ter a maioria, ou seja, metade mais um, né? Faz sentido. Ímpar nunca vai acontecer, mas... É, o que é muito justo, né? Não, eu acho. Sim, a desconfiança é tão igual quanto a confiança, então eu acho que não daria pra ir pra frente mesmo assim. Certo, certo. Então, a partir do momento que a missão é aprovada, cada pessoa que tá participando da missão vai pegar uma carta de sucesso e de falha da missão. Essa pessoa vai selecionar secretamente uma das opções, vai voltar uma no baralho de rejeição. É importante falar que nesse baralho de rejeição você não pode ver o que essa pessoa jogou fora. Porque depois que você devolve essa carta de rejeição, a pessoa que vai pegar a carta que ela vai escolher nessa missão, vai colocar no monte, é embaralhada essas cartas e é revelada ali de uma forma aleatória e ver se a missão foi pra frente. Se tiver só sucesso... é pra não saber quem... se alguém votou, por exemplo, diferente de sucesso, você não saber quem foi. Sim, pra, obviamente, a mecânica não falhar, não quebrar o jogo. Exatamente. Exatamente, não denunciar, assim, involuntariamente, né? E assim, uma vez que tem um da resistência, obviamente ele vai colocar só a aprovação. Só a missão inclusive, pra frente, ok. Um detalhe, ele é obrigado a colocar a aprovação, assim. Por mais que a pessoa queira muito, ai, meus amigos não estão comigo, não sei o quê, você não pode falhar, porque isso estraga, isso quebra totalmente a mecânica do jogo. Então, se você for do bem, você não pode falhar de sacanagem, porque você estraga o jogo. Estraga então, mesmo, mas não faça isso. Às vezes a pessoa acha, ah, é divertido, eu vou falhar essa agora. Então não, porque isso estraga qualquer tipo de estratégia e tentativa de leitura do jogo. É, estraga o jogo seu e dos outros que estão jogando, não é só, exatamente, tipo, uma brincadeira. É. E os espiões, eles podem brincar, porque eles podem aprovar a missão, falar com que a missão tivesse tudo de acordo, mas como parte da mecânica, né? De ele enganar aqui pra depois derem confiança nele no futuro. Então, às vezes, ele pode colocar ali. Mas se tiver pelo menos uma falha, pelo menos, pode ter mais falhas ali, a missão vai falhar. Exceto em casos que tem missões quando você joga mais jogadores, que é obrigatório pra missão falhar, ter pelo menos duas rejeições da missão. Duas falhas da missão, né? O que acontece? O jogo, ele tem um sistema interno de tentativa de equilíbrio. Sim. Para aqui. Porque se você tá prestando, se a gente tá sendo bem claro com a regra, você tá vendo que os espiões têm uma vantagem muito grande, que é, pô, eles se sabem, eles conseguem, então assim, eles sabem o que quem tá indo, se é bom ou não, ao contrário da resistência. Então, pra tentar equilibrar essa mecânica em um determinado número de jogadores, que salvo engano é acima de 6 ou 7 jogadores, você começa a ter esse de pisar de duas falhas, é pra não ficar tão fácil pros espiões ou tão difícil pra resistência. Quer dizer, dentro daquele grupo, um pode estar errado, porque senão você tem que acertar todos. Chega uma hora, a gente tava jogando hoje em 8 pessoas, com 3 espiões, pô, tem uma hora que 5 você tem que acertar todos. É muito difícil. E essa missão é justamente a quarta missão, e como o Cabeça falou, é a partir de 7 jogadores, até 10 jogadores, que de fato, normalmente a penúltima missão precisa de duas falhas pra falhar de fato. E uma coisa assim que é legal, quando você tem um papel, é interessante assim, existe uma questão de os espiões, eles podem agir como da resistência, pra você ganhar confiança e a partir daí falhar, e como missão principal, se falhar 3 missões, os peões ganham. Se a resistência ganhar 3 missões, automaticamente ela ganha. Então existe essa questão da dinâmica de se tiver duas, por isso que mesmo são 5, até 5 rodadas. Se for direta, 3 falhas diretas, os peões ganham já, sem nenhuma chance. E acabou. Pra... É. Acabou. É uma melhor de 5, né? Vocês já tiveram alguma partida que isso aconteceu, de perder as 3 primeiras? Já. E isso já ocorreu da resistência. Da ganhar com 3 vitórias. Caraca! Sim. 5 também. Uma vez que as pessoas acertaram todas as pessoas da resistência. Tipo, sim, a primeira partida, na primeira rodada tinha só gente da resistência, na segunda também, na terceira também. Foi que aconteceu também direto, comigo. Foi cagada. Sim, eu tava na resistência, cara, e foi muito tipo de cara ver os peões assim, cara, como assim vocês estão voltando, tá tudo errado, esse cara vai falhar a missão ainda. Ah, deu certo, cara. Foi de novo, deu certo. Aí os caras já, foda-se. Pode acontecer. Pode acontecer, porque o primeiro que tá distribuindo as cartas, ele não tem noção nenhuma. É. Ele tá no escuro total quando a gente tá falando do jogo, né? Essa modalidade de jogo sem nenhuma das modificações. Então, é totalmente chute. Assim, ele tá chutando, a não ser que ele tenha pego alguma coisa no ar de uma pessoa que ele conhece, alguém que, sabe, fez um movimento involuntário, alguma coisa assim. Ou que ele seja os abos. Não. Exatamente. Não. Exatamente. Isso. É. Cara, é assim, eu já fui muito ruim como espião nesse jogo, mas de uma hora, teve um clique assim, cara, que eu não... Se eu vou jogar, eu sempre jogo de um tipo. Nunca, independente se eu tô na resistência ou no espião, eu só jogo de uma maneira. Isso é normal pra mim. Que é como espião. Que é se retrair. Independente. Que é votando contra todas as missões. Essa não, é a não, é assim, eu tenho uma regra. Eu sempre vou rejeitar a primeira seleção de personagem, independente se eu sou de espião ou se eu sou da resistência, entendeu? Exatamente, a minha regra também, que eu aprendi com você, inclusive. Sim, cara, porque vai funcionar muito bem, cara. Porque se você... Ai, o cara ali é espião. Eu falei, cara, essa aqui é minha regra da casa. Eu vou usar sempre isso. Eu vou sempre rejeitar a independência. Escola Zabuzeta de espiões, né? É, de Cylon. É isso aí. de dedução é legal, porque o cabeça diz: a primeira pessoa que tá participando da missão ali, que é o líder, vai selecionar, ele realmente não sabe. Mas lá na terceira rodada, na terceira, quarta missão, você já sabe um pouco, você já viu a ação das pessoas, entendeu? Se a pessoa tá malada, muito boa, aí você não tem o que fazer. Mas normalmente, se você conseguir ler a pessoa, você consegue já falar: olha, eu não vou colocar essa pessoa na missão, mas vai do resto da mesa votar se a missão com aquela pessoa vai pra frente ou não. Então é uma questão de dedução e de você também usar muito a argumentação. Então você tem que argumentar, falar: olha só, aquela missão que esse cara foi, falhou uma vez, ele aprovou pra ganhar confiança. Então você tem que usar muito a lábia e argumentos ali pro jogo funcionar, cara. Se não tiver isso no jogo, o jogo falha miseravelmente, assim, de como funciona o jogo. Se o jogo não tiver, todo mundo joga quieto do final, do começo ao final, acabou o jogo. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que é uma dica pra quem tá. Pra quem tá começando, ou pra quem vai apresentar pro grupo, fala: bom, se comprei o jogo ou vou jogar. Eu acho que assim, a coisa mais importante é que todo mundo entenda muito bem como funciona a mecânica do jogo. Uhum. E assim, entenda a sua função dentro do jogo dos dois lados. Eu vou dar um exemplo recente. Eu contei a história hoje pro Eric. A gente tava jogando num grupo de. Era um número difícil, que eu acho que eram seis jogadores. Normalmente os números pares de jogadores são mais difíceis pra quem é da resistência. Não, né? espião. Não, porque, assim, olha só. É mais difícil pra resistência. Não, eu tô aqui com a regra, olha só. Números pares, ó, de 5 é 3 resistência, 2 espiões. 6, 4 resistência, 2 espiões. 7, 4 resistência, 3 espiões. 8, 5 resistência, 3 espiões. 9, 6 resistência, 3 espiões. 10, 6 resistência, 4 espiões. Então, os números pares, exceto no 10, é mais fácil pra resistência. Não, o 8 é mais difícil que o 9. Ah, não, é verdade, isso concordo. Mas tudo bem, é assim, a dificuldade, tudo bem, vai. Esse não era tão difícil, mas eram 6 jogadores com 2 espiões. E aí, um dos caras, eu cheguei a conseguir ler que ele era bom pela forma como ele tava jogando, ele virou e falou assim: ah, eu sei quem são os espiões. Aí eu falei: bom, falou alto, tipo, falei: bom, quem que você acha que é? Não vou falar. Ah, eu vou falar coisa boa. Não, fala, cara. Não vou falar. Aí terminou o jogo, a gente perdeu. Antes de revelar, ele falou: olha, quem era os espiões era fulano e fulano, eram os dois. Eu falei: por que você não falou? Ah, não, porque não podia falar, não queria falar. Tipo, ele não entendeu que o falar era só, não ia trazer prejuízo algum. Nunca ia ser prejudicial você falar nesse caso. Então ele não entendeu exatamente a mecânica. Sim, cara. Não, pra gente... Ia ser prejudicial pros espiões, né, cara? Ah, não. Nunca ia ser prejudicial pro lado dele, entendeu? Ele não entendeu exatamente a mecânica. Ele achou que ia quebrar a mecânica, sabe? Às vezes não achou que ia quebrar a mecânica, mas ele achou que se ele contasse, talvez isso trouxesse um prejuízo pra ele, sabe? Uma coisa assim? Sim. Tipo, moralmente falando, ia trazer, porque eles iam ficar com raiva dele. Porque os espiões já sabem quem ele é. Não tem como, sabe? Não vai dizer assim: ah, se eu descobrir, os espiões vão vir atrás de mim. Sabe uma coisa assim, tipo: ah, agora eles vão me caçar até a morte. Porque não, sabe? Na mecânica básica... Eles vão até a minha casa e vão matar minha mãe. A minha família. É, se fosse um jogo com oráculo, né, que é uma outra mecânica que a gente vai explicar e tal, até eu entenderia a forma dele. Mas assim, na mecânica básica não tinha sentido. Então eu acho que talvez o mais importante é: todo mundo tem que entender primeiro bem o que você tem que fazer, ou onde estão as vantagens e desvantagens de cada lado. E assim, tem que falar. Se todo mundo ficar quieto e ninguém conversar, ou você acusa alguém, a pessoa: não, mas não sou eu. É, o jogo não vai funcionar. O jogo não vai. Então assim, se a galera não comprar a ideia e discutir e brigar: não, mas é você tá falando muito, o que você tá falando? Claro que eu sou bom, e não sei o quê. Se não fizer isso, o jogo não funciona. Ele é um mas jogo eu acho que deve eu acho que deve vir um recadinho assim: o Ministério da Saúde adverte, não leve esse jogo tão a sério no final quando o jogo acabar. Caraca. Porque... hoje o Eric fez uma que ele foi o traidor em uma aí, que ele traiu a confiança do amigo, que o cara ficou bolado. Ficou boladinho. Eu abri o meu coração pra você. Eu me coloquei na frente do tiro por você. E você me traiu. Entendeu? Os Zaps é excelente dessa, cara. É, não, os Zaps é desses também, é. Não, cara. Mas é que dos Zaps a gente já não espera nada, né? Tipo, a gente não vai com... Não, a gente espera que eles façam isso mesmo, né? Que ele faça, exatamente. Mas é um trabalho interno e externo, né? Na verdade, o jogador ele tem um trabalho interno de dedução, né? De ele tentar identificar quem que são os espiões ou como fazer o melhor esquema, caso ele seja um espião. E o trabalho externo, que é você convencer os outros de que você está certo. Primeiro, de que você está certo do que você está falando. Segundo, de que você é o que você realmente está falando, ou de você não é, né? Se você é um espião. Uhum. E convencer as pessoas a aprovar ou desaprovar as situações que você julga que estão erradas ou corretas, né? Então é muito trabalho de convencimento, de conversa. Se não tem essa conversa, se fica só um jogo interno com cada um deduzindo o que quiser na sua própria cabeça, realmente o jogo não vai pra lugar nenhum. Ele não vai funcionar. Ele, assim, não vai, a galera vai jogar e não vai entender a graça, porque a graça não tá explícita na mecânica. mecânica, entendeu? Exatamente. A mecânica, ela não é por si só divertida, como outros jogos. A graça desse jogo, e eu acho que isso é até pra quem, na época, quando o jogo foi desenvolvido, eu acho que pode ter sido até uma coisa meio arriscada, né? A graça tá no desenrolar e nesse quesito social do jogo. Uhum. E é na discussão. Cara, é social total. Então, assim, se isso não funciona, a mecânica não vai segurar o jogo por si só. Entendeu? Não tem como a mecânica sozinha, todo mundo, nossa, que legal, aprovamos a missão. Não, isso não vai acontecer. Muita gente, vou fazer até uma comparação, né? Porque esse jogo não tem eliminação de jogador. Diferente, por exemplo, de papéis escondidos que você tem que atuar, o Coup, né? Ele tem essa questão de... Coup, né? Sim, ele tem a questão de eliminar o jogador. Então muita gente, às vezes, até prefere a questão do Coup por causa de uma certa abordagem diferente dele. Já eu particularmente prefiro o Coup porque você obrigatoriamente vai estar blefando o tempo inteiro. Sim, você é obrigado a blefar, né? Você é obrigado a blefar, então eu acho ele muito divertido. É mais divertido, no caso, né? E ele é mais difícil de dedução do que o próprio Lean Systems. Ele é muito mais difícil. Mas ele é mais objetivo, né? Porque no Coup você pode deduzir objetivamente quem tem cada carta. No Resistance é muito mais, assim, da sua intuição e não é certo. Assim, você pode suspeitar muito forte de uma pessoa, mas você nunca vai conseguir, com raríssimas exceções matemáticas, assim, que você faz um cálculo e vê que realmente só podia ser tal pessoa. Mas a maior parte das vezes você não consegue chegar a uma conclusão 100% de que aquela pessoa é uma resistência ou é uma assassina, né? Pra saber, um espião, Isso. Deixa eu só perguntar, você já, aqui no manual que eu tenho, eu tenho a versão que não é da Galápagos, da Indie Board Game Card Game lá nos Estados Unidos, que ele fala que tem uma variante que eu nunca, eu não cheguei pra ver, que ele usa duas variantes sem ser de expansão. Ele fala de ser duas opções aqui. Uma, espiões não vão fazer a questão de se olhar. Ah, eu já vi gente jogando com essa variação. Eu não participei. Cara, deve ser interessante essa de você não, os peões não manterem contato e basear só no que a pessoa fez ação, sabe? É bem complicado, né? Porque daí corre o risco de você colocar... Você sendo espião, você não sabe quem você vai chamar pra equipe pra ferrar a missão. E, por outro lado, corre o risco de ficar dois, três espiões numa missão e você falhar com os três colocarem fracasso. Mas é engraçado. Eu acho engraçado. Que, assim, uma consequência, pelo menos que eu vejo direta disso, é todo mundo vai se colocar. Sim. Pra, tipo, o espião vai ter que se colocar pra ter certeza que vai ter um espião naquela partida, né, naquela fase. E os outros também, que já é normal, né? A resistência se colocar não é algo razoavelmente comum, ainda mais quando você já queima um número, né? Quando você sabe que você é resistência, você se coloca porque um já tá garantido. Sim. Você diminui a chance de chute. Você diminui as probabilidades. Fica uma dica, cara. Se a pessoa vai participar da missão e ela não se coloca, cara, eu já desconfio automaticamente dessa pessoa. É difícil. Dependendo do cenário, É meio que tá entregando o que é do mal, assim, sabe? Exatamente. É que de duas uma, né? Por exemplo, dependendo do cenário, ela pode, mas no começo, por exemplo... no começo, às vezes ela pode optar entre, em vez de assegurar a missão, ela pode optar por tentar descobrir mais sobre os outros, porque se ela se coloca, é uma pessoa a menos pra ela obter alguma informação, né? Porque você sabe quem você é. Então, assim, por exemplo, eu sei que eu sou resistência. Então, na primeira missão, por exemplo, dificilmente eu me coloco, porque é uma missão que não é, assim, por enquanto ainda dá... É uma missão que você pode arriscar perder, embora seja difícil, pelo menos se obter alguma informação sobre os outros, porque eu não preciso me garantir nessa missão. Concordo. Mas, por exemplo, aconteceu já numa partida comigo, que o cara deu uma bobeada, aí não é nem que ele não sabia, ele vacilou, porque assim, tava 2-1 pros espiões. Certo. Aí, ele não se colocou na missão. E ele era resistência. Não, ele era espião, só que ele esqueceu, entendeu? Que bosta. Como assim, cara? Tipo, ele montou... Com que atenção esse cara tava jogando? Então, ele... Sabe quando desligou? Ele colocou, tipo... A missão, eu acho que precisava de 4 pessoas, por exemplo. Ele colocou 3, que eram da resistência, e um espião, que ele sabia que era espião. Aí, mas por que você não se colocou? Você precisa ter certeza que os 4 vão ser bons, porque senão a gente perde o jogo. Aí o cara... Aí ele deu uma desculpa que não colou e ele acabou se mostrando, sabe? Se queimando como espião. A desculpa dele espião. Foi... Galera, foi mal, defequei mentalmente aqui. Sabe? Mas, ó, olha só, tem uma outra aqui que é interessante, que eu achei legal. Sabe o board ali onde você tem as missões? Você não fazer na ordem. A pessoa que tá na vez escolhe, ó, eu quero fazer a quarta missão agora. Nossa. Esse eu também já vi. Esse eu já joguei, assim. É bem legal, porque você pode, tipo, você mudando a ordem, muda muito a dinâmica. Quando você começa, por exemplo, com uma que tem muita gente, pra você já obter mais informação logo de cara, ao mesmo tempo você arrisca, claro. E deixar a última missão, a primeira missão, que geralmente é a mais fácil de você ganhar, porque menos gente, você tem menos risco, né, de botar um espião por ser menos gente. Deixar ela pra frente facilita, às vezes, pra resistência, né? Sim, entendi. Mas tem estratégia. Aumenta... Eu acho interessante porque aumenta a variedade de estratégias que você pode elaborar, porque é uma coisa a mais pra você mexer, né? Sim, concordo. Conforme você tá jogando, você vai vendo que, ah, os peões ganham quase sempre. Então, existem algumas expansões que dá uma diversificada no jogo. Eles colocam umas variantes ali que faz com que o jogo funcione de uma maneira um pouco diferente. O cabeça tem uma das... Eu acho, até que vocês jogaram recentemente, faz o quê? Uma meia hora atrás? Quase. Exato. Eu, particularmente, acho que o jogo... Eu não joguei com as cartas de... Como que é o nome, Eric? Eu sempre esqueço. De trama. As cartas de trama. Nunca joguei, então não posso dizer. Mas, assim, pra mim, o jogo funciona muito melhor, eu acho ele muito mais divertido quando você joga com o oráculo e o assassino. Qual é a mecânica do oráculo e do assassino? Explicando pra tanto o Resistance tem isso e o Avalon também tem com nomes diferentes. Mas o qual Avalon, é a história? Ele já vem com naturalmente isso já, né? Vem com o Merlin e com o... Eu não sei se é assassino também ou se ele tem um traidor, algum nome assim, mas é, já tem essa figura. O oráculo, ele vem pra equilibrar pra resistência, pra auxiliar a resistência. Então, Sim. Como funciona? No começo do jogo, os espiões vão se revelar e vão se mostrar um pros outros. Depois disso, eles fecham os olhos e levantam o polegar. Depois disso, o oráculo abre os olhos e só o oráculo vai saber quem são os três, dois, ou dependendo do número, o número de espiões, e, por eliminação, sabe quem é da resistência. Então, ele é a pessoa que tem o maior nível de informação do jogo. Aí você fala, bom, então ótimo. Quando ele sabe isso, ele consegue fazer então equipe só com quem ganha. Só que o problema é, ele só vai montar a equipe uma vez. Então ele tem que, além de montar, passar informação pros outros e não ser alvo do assassino. Sim. O assassino, ele acaba sendo... Ele é um espião especial que, no final do jogo, caso a resistência ganhe, ele tem um tiro, vamos colocar assim. E ele tem que tentar mirar o oráculo. Se a resistência ganha e o assassino consegue descobrir quem é o oráculo, né, e aponta, ele fala, ah, eu acho que o Eric é o oráculo. E acertar, os espiões ganham o jogo, mesmo a resistência tendo ganho a melhor de 5. Que da então, hora, cara. Muito bom essa aparição. Da hora não, cara. Olha que ridículo. Não, faz sentido, ridículo. Porque, ó... Os caras tomaram no cu e daí, tipo... Não, mas não. Olha só. Fode é assim, se você parar pra pensar, se você só tiver o oráculo e não tiver o assassino, fica muito zoado. Fica muito zoado. Sim, fica desbalanceado. É um poder muito grande. Porque imagina muito assim... Muito grande. Vou dar um exemplo, Excel. Se não tivesse o assassino, estamos jogando nós quatro. Vai, vou dar um exemplo. E eu sou o oráculo. E o Zabuzeta é, obviamente, o do mal, né? Aí o que aconteceria? Eu seria o oráculo, eu veria que o Zabuzeta é o assassino. Eu começaria o jogo e falaria, gente, eu sou o oráculo, o Zabuzeta é o assassino. Cagou o jogo, matou. Porque se ele aí, se entregar tipo, a não ser que o Zabuzeta tentasse, não, eu que sou o oráculo e o cabeça é o assassino. E aí o jogo ficava empatado 1-1, quebraria a mecânica, entendeu? Então tem que ter o assassino que é. O oráculo, ele tem a vantagem, mas ele tem que tomar cuidado, entendeu? Porque se ele se mostrar demais, ele perde. Ou seja, se ele usar o poder dele de forma aberta e vamos colocar assim, descuidada, ele pode se ferrar. Ele tem duas preocupações, né? Ele tem duas preocupações. Primeiro é convencer os outros de que do que ele tá falando e de montar as equipes certas. Segundo é fazer isso de maneira discreta pra que ninguém se ligue que ele é oráculo. Porque... Isso é legal. Quando tem o oráculo, ele permite um novo tipo de estratégia que o Eric usou hoje, por exemplo, que é o quê? Um dos espiões se fingir de oráculo e passar uma... Como que eu posso dizer assim? Uma pista falsa, um número de um nome dos assassinos de forma falsa, entendeu? Foi o que ele fez e funcionou. E isso é muito legal, porque é uma possibilidade nova de você tentar brincar com essa coisa dos papéis, entendeu? E é desesperador, né? É desesperador pro verdadeiro oráculo, porque quando um espião pega e começa a agir como se o oráculo fosse, ele não tem nada a perder, porque ele não vai ser de fato o oráculo e não vai ter nenhum problema se descobrirem a identidade dele, que não é nem essa. Agora, o oráculo de verdade não pode contestar e falar, não, que babaca esse cara, ele não é nada de oráculo, não, eu que sou. Porque se ele fizer isso, daí a resistência já perdeu. Ele vai tomar o tiro do assassino. O assassino sabe que ele é o oráculo de verdade. Então é uma... Deve ser desesperador pro oráculo quando o espião faz uma coisa dessas. Pois é. E assim, e aí tem uma outra preocupação de quando você tá jogando com essa mecânica que eu acho que, assim, como eu disse, por isso que eu acho que ela aumenta, que é o seguinte, quando existe o Merlin, é interessante quando um jogador que conseguiu receber receber, digamos, o Merlin foi bom e passou a informação. Ah, o assassino é o Zabuzeta. O assassino não, né? Sempre, né? O vilão, o cara mal, o traidor, né? O Zabuzeta, ele é o espião. Tá. Digamos que eu passei essa informação pro Eric. O que o Eric vai tentar fazer? Ele vai tentar chamar atenção e tomar o tiro do assassino. Então ele vai tentar fazer o assassino acreditar que ele é o Merlin, sim, entendeu? Uhum. E isso é legal porque aí o assassino também fica na dúvida. Pera aí, mas o Eric tá parecendo muito o Merlin, mas será que ele é o Merlin? Ou ele tá se fazendo passar pelo Merlin? Inclusive no Avalon, eu acho que no Resistance normal com as pessoas não tem, mas no Avalon tem um personagem especial que é o Percival. O Percival, qual que é a habilidade dele? Ele sabe quem é o Merlin. Então ele já começa o jogo sabendo quem é o Merlin. Então ele vai tentar puxar a informação do Merlin, ou seja, ele vai tentar, ele, se alguém mentir dizendo que é o Merlin, ele consegue rastrear isso, e ele vai tentar tomar e se sacrificar pelo Merlin, entendeu? Que o Merlin é quem sabe, né? O Merlin é a versão do oráculo do Avalon. Uhum. Então eu acho que, sabe, essa diferença de jogabilidade, né, que vira aí uma espécie de jogabilidade assimétrica, porque o Merlin joga de um jeito, o assassino tem que jogar de outro, eu acho isso muito legal. Sim, os outros, e aí sempre tem o cara da resistência que não sabe de nada, ele tá perdidaço, ninguém passou informação nenhuma pra ele, o Merlin não chegou e falou, né, o Merlin ou o oráculo não passou informação pra ele, ele nem sabe quem ele coloca, ele não entendeu nada, então assim, eu acho que é muito divertido, sabe, quando você joga com essa expansão. A gente tá falando Avalon aqui, é um jogo com uma temática medieval, que foi lançado em 2012, da mesma franquia, né, Resistance, tanto que The Resistance Avalon, isso, que é basicamente medieval, muda o cenário medieval com uma outra, como eu falei, tem essa questão do Percival, que é um personagem um pouquinho diferente. Uma variante, mas não muda tanto o core do jogo. Não, é só pra quem não gosta de cyberpunk e gosta, na verdade, de medieval. É só pela zoeira, né? Só pras cartinhas ficarem mais bonitas, né? Porque as cartinhas, assim, mais bonitas não, mais de acordo com o gosto de cada um, né? Não, ó, cara, tem um cara da Resistência que é muito feio, cara. cara, os caras são... As mulheres geralmente são bonitas. Os caras são todos bizarros. Não, mas tem um cara de cabelo branco, cara, assim, que eu falo, caraca, que é o Dr. Brown. Sim, ele é mesmo, cara. Meu Deus, como esse cara é feio. Não é a bicha véia? Tem a bicha véia, né? É, acho que é essa bicha. Não, assim, tem um cara, eu tô falando assim, não porque... Que ótimo nome pra se chamar um personagem. Bicha véia. Então, porque foi assim, quando a gente foi jogar, teve um amigo meu, esse meu amigo que era o dono do jogo, ele falou o seguinte, olha, atenção, quando vocês receberem a carta de personagem, não comentem nada sobre o físico do seu personagem. Sim. Porque se falasse, ah, parece uma bicha véia, já era um negócio, assim, já saberia que o cara é da Resistência, né? Porque os personagens é o mesmo cara que a gente tá falando só, cara, muito bom. É, com certeza, é um velho bizarro. Sim. Mas então por isso que pra mim ficou, o bicho é velho do negócio, mas é engraçado. Só pra gente encerrar aqui, antes da gente começar a falar sobre estratégias e afins, aqui no Brasil foi lançado uma das expansões ou duas, não lembro. Duas. Na verdade, o que aconteceu? O jogo, a primeira versão do jogo veio ser expansão, aí eles relançaram com uma expansão e saiu mais uma, não é isso? Que adorável, né? Não, isso. A versão que eu comprei da Galápagos, ela não é a primeira, mas ela vem com duas expansões. Ela vem a do Oráculo do Assassino e vem com o Plot Thickens, né? A trama se aprofunda, que é com as cartas de trama e tal, que daí também adiciona uns poderes pra alguns jogadores distribuídos a cada rodada. São cartas que jogam a cada rodada e elas jogam abertas. Então, tipo, tem coisa que muda o líder, coisa que você pode olhar a carta de um jogador. A gente não vai comentar ela de afinco, porque acho que isso, da galera aqui, só eu que joguei uma vez. O Eric jogou uma vez, eu acho, talvez. Não, eu só li. Só cartas, viu, só leu, tá. Só vi, eu acho que o que saiu aqui como expansão é o Intenção Hostil, eu acho que é o nome. Ah, essa aí que coloca a questão do Inquisidor. Inclusive, o Inquisidor foi trazido mais ou menos do Avalon. Eles pegaram isso, foi criado no Avalon e eles trouxeram em 2014 de volta. Tipo, né, fizeram aí o caminho reverso pro Resistance. Uhum, entendi. E ele pode olhar, acho que é a filiação de outro jogador. Ele consegue ver o que o outro jogador, um jogador é, uma coisa assim. Ele é como o detetive no Mafia, né? Ele consegue obter informação sobre um jogador. E de novo, né? Aquela história. Muda a mecânica de novo, amplia, deixa mais complexo, mais ainda intrincado essa coisa de tentar fingir, tentar enganar. Tem uma coisa assim que, querendo ou não, quando a gente joga Resistance, nunca vai jogar uma partida só. Sempre joga no mínimo 3 ou 4 partidas. Não. Cara, porque assim, como é um jogo rápido, você vai jogar várias vezes assim. Até porque fala assim, putz, cara, não fui espião dessa vez, mas eu quero jogar mais vezes pra tentar ser espião. Uhum. Pra ver como funciona a dinâmica, né? De você tá ali meio na pressão de tentar participar de ser do grupinho da Resistência, mas você poder trair a galera no meio do jogo e tal. Feito isso, a gente falou sobre que o jogo contém, as mecânicas principais, né? Eu acho que a questão que o Cabeça gostaria de trazer é a questão da estratégia. Estratégia. É, porque assim, eu acho que esse jogo, é, às vezes as pessoas falam assim, bom, sei lá, eu jogo, tá, tipo, acho que talvez a galera do Euro, né? Dependendo do jogo, ela gosta de ter uma estratégia e, de certa forma, quando os seus oponentes não sabem a sua estratégia, você tem mais chance de ganhar, né? E aí seria certo. O objetivo do jogo. Eu acho que no Resistance, quanto mais estratégias as pessoas, de modo geral, sabem, é melhor. Eu acho que só melhora o jogo. Porque, assim, o jogo é muito mais legal quando todo mundo, aspas, é bom nele. Porque aí o jogo fica interessante. Às vezes acontece de você colocar um novato pra jogar, às vezes, com gente mais experiente, ele não vai saber, nossa, será que eu posso blefar aqui? No Resistance, você... Quão mais você souber e quão mais ideias de forma de jogar, é assim, é mais vantajoso pra todo mundo, sabe? Porque, cara, não tem essa de, ah, eu vou guardar essa pra mim, porque é um jogo cooperativo. É. Assim, se a sua equipe souber, ótimo, só você. Se você for um puta jogador de Resistance sozinho, você não leva o jogo. Não, entendeu? Exatamente. Pô, o que eu falei? Exato. Aconteceu, a gente foi jogar hoje uma partida, eu era bom. Na verdade, eu sou bom, acho que faz 20 partidas de Resistance, não consigo ser mal mais. Eu era bom. E por algum motivo, o Eric, acho que foi o Eric que fez um mind game na galera, não lembro, ou se foi o Rick, mas assim, eu sei que chegou um ponto que todo mundo virou pra mim e falou, cara, você já se entregou que você é espião. Falei, como? É. Mas eu não sou. Não, você deu um sorrisinho, e assim, sabe? É, então assim, mesmo que eu fosse um puta jogador, nesse momento, quando alguém jogou bem, o jogo mudou completamente, sim, sabe? E o cara conseguiu colocar a culpa em mim e isso acabou com o jogo até o fim. Isso é legal, então eu acho que... O Saulo faz muitas dessas. Essas jogando também. Sim. Eu fiz uma dessa contra o Douglas, lembra? Caraca, eu lembro. Assim, aquilo pra mim é um clássico, assim. Aquilo é uma estratégia maravilhosa, assim. É que assim, falando de estratégia, olha só. A estratégia ela vai variar no número de jogador e número de espiões participando. A resistência, querendo ou não, é você, às vezes, você dá a certeza das ações que você tá fazendo. Como jogando como resistência, não tem necessariamente uma estratégia, mas é você deduzir as ações das pessoas e acusar firmemente uma pessoa em específico. Ou que você tem certeza que é da espião e tal. E não deixar essa pessoa sobrepor a sua acusação, entendeu? Porque ocorre assim, de missões, de duas pessoas participando, e um espião falha, como foi meu caso, se o espião falar mais alto que aquela pessoa, normalmente a mesa vai pro lado do espião. Eu reparei mais vezes que eu vi isso aí. E o caso que eu joguei com o Douglas lá, a gente tava em três espiões, eu joguei com o Douglas era Fear, três ou era dois? Eu não lembro, era três? Espiões. Eu três sei que era espiões. Eu, você, e mais tinha Marcela, mais um então. A Marcela, é verdade. Sim. Aí por isso que eu meio que me queimei, mas como uma forma de queimar outro jogador também, entendeu? Então, na hora que a resistência for selecionar uma pessoa, não seleciona aquela pessoa também. Então, uma estratégia que eu uso pra, ou seja, quando tá três, queimar ali. Ele diminuiu muito as possibilidades da resistência fazer grupos. Porque em um determinado momento, eles iam ficar com um número muito limitado de pessoas que eles tinham certeza, ou quase certeza, e aí você aumenta a probabilidade de cair algum dos espiões no meio, entendeu? Uhum. Então, é uma tá estratégia jogando... boa. Ou seja, o Zabuzeta é um cretino. O Douglas ficou assim, abismado, sério. Ele falou, cara, eu não acredito. E o Zabuzeta, eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você traiu a gente assim. E o Zabuzeta fez altos mind games, assim. Você traiu o movimento. Esse negócio de você queimar alguém é bom pra quando você tem uma configuração de número de jogadores, que em algum momento a resistência precise de todos os membros da resistência. Na configuração que a gente tá jogando hoje, em um determinado momento, na última missão, se tivesse empatado e chegasse na última missão, a resistência era obrigada a escolher exatamente os 5 membros da resistência, que eram todos os membros da resistência. Então ela não podia errar nenhum. Se você conseguiu, como espião, queimar um participante pra sempre, por mais que você não tenha sido um espião muito bom, mas se você conseguiu queimar um, você já ganhou, porque não tem mais como eles ganharem ali sem aquela pessoa. Assim, só de você levantar a dúvida, a chance de você conseguir é muito grande. Tipo, meu, será que ele é? Será que ele não é? Será que ele é? Será que não é? Já, sabe? Você já tem uma chance muito grande dele acabar ficando fora numa hora decisiva. O que vocês acham? Vocês gostam de jogar com mais jogadores ou com menos? Assim, tipo 5, 6, ou você prefere tipo 9, 10, assim? Eu gosto demais, assim. Eu acho que ele fica... eu particularmente... Você não pode mais falar se você gosta mais ou não. É verdade, você está proibido. Está proibido. Só posso gostar de jogos de 2 ou 3 jogadores. Apenas. Não, só gabão, xadrez e dama. Qual o número que você acha ideal, Cabeça? Eu acho que 9 é o número ideal, eu acho. Porque você tem 6 e 3, né? Dá um equilíbrio bom. Assim, eu acho que dentro das possibilidades de numeração... porque o 9 jogadores, mesmo na última missão, ele não pede que você acerte todos. É. Você tem que colocar 5 dos 6. Então 5 dos 6 te dá uma janela um pouco maior. Você tem a de 5 com duas falhas, que é uma boa ajuda. Sim. E o último que você tem que colocar 5 de 6. Então, eu acho que ele acaba... É muita gente. Então, quanto mais gente, mais possibilidades de discussão e de dedo na cara, sabe? E de pessoas se sentindo injustiçadas. Isso é mais legal. E eu acho que tem um equilíbrio natural maior, porque geralmente a resistência tende a ter um pouco mais de dificuldade de jogar, por conta dessa questão de não poder ver. Claro, se você ainda colocar, eu acho que o Merlin e o Espião, eu acho que assim, 9, com o Merlin, né, o Oráculo e o Assassino, eu acho que talvez pra mim seja a forma ideal, ou a forma que eu mais me divirto jogando o Resistance, se eu puder escolher a configuração ideal. Eu gosto de 9, o grupo com 9 pessoas, e também com 5 pessoas, acho também muito bom. 5? Nossa, eu já joguei de 5, eu realmente não curti tanto, assim. Eu prefiro pra mim é 9 ou 7, eu gosto muito do 7. É que o 5 também, é verdade, 5 não, 9 e 6, cara, 5 fica 3, 2 é foda. Eu acho que 9 e 6. Eu particularmente só joguei de 5, então eu não sei opinar muito sobre como fica com o resto dos números. Mas você acha que funcionou com 5 pra você? Pelo que você espera do jogo, pelo que você cara, viu, você funciona com 5 pra você? Eu gostei do jogo, mas eu achei que faltou alguma coisa. Com 5 jogadores. Talvez seja... Mas você jogou com só o base, sem as... Só o base. Talvez se você jogar com mais pessoas ou com o Oráculo e tal, talvez você goste um pouco mais. Né? Porque isso é uma coisa que eu acho foda, é que ele depende muito dessa combinação. E no fim da mesa, né? De como as pessoas estão configuradas. Uhum. Porque às vezes pode até ser que o seu grupo, não sei qual era o grupo que você jogou, não tivesse ou tão na vibe, ou não era um grupo que tava tão dentro do jogo assim. E se você jogasse talvez com outras 4 pessoas que tivessem mais dentro do jogo, tivesse sido mais legal. Ter um pouco, isso pode ser um problema do jogo pra algumas pessoas. Não, o pessoal que tava jogando, pelo menos, parecia bem querendo jogar mesmo, sabe? Só que eu achei que faltou alguma coisa do jogo. Uhum. Porque, assim, como é um jogo que envolve blefe, eu não consegui evitar de comparar com os demais que envolve blefe, tal qual. E fiquei sentindo falta de algo, exato. Com 5 jogadores, eu acho que o jogo fica muito matemático. Assim, no sentido que, como você tem menos gente, você consegue, com mais facilidade, fazer cálculos matemáticos pra determinar quem que é e quem que não é, entendeu? Porque como são menos pessoas, você consegue manter ali uma... Tem uma probabilidade maior de você acertar quando você pensa assim, daqueles 3, aquele foi e eles perderam. Na outra teve 2 pessoas, aquele foi e eles perderam. Então, é mais fácil você chegar numa certeza, numa eliminação matemática de que aquela pessoa é um espião. Ou de que naquela equipe não tem nenhum espião. Com 9 pessoas, 10, já é mais difícil, porque você, como é mais gente e tem mais possibilidades de fazer grupos que não estão sempre com as mesmas pessoas, você tem muito menos essa possibilidade matemática de calcular, tipo, não, mas esse foi aqui, perdeu, daí o outro não foi, mas porque nem sempre tá as mesmas pessoas, então eu acho que é mais, fica mais de interação social do que de cálculo lógico de matemática, né, que acaba acontecendo muito no quando é pouco jogador, né. Concordo. Mas assim, de estratégia, Eric, que você gosta, tipo, de seguir na mesa quando... Espião, né? Porque querendo ou não, estratégia envolve mais o lado do mal. Estratégia... Até tem estratégias de resistência, não sei o quê, mas assim, em geral, principalmente principalmente com o Oráculo, né? Quando você tem essa coisa de tentar, às vezes, você tentar passar pro cara que você já conhece um pouco mais, assim. Por exemplo, hoje eu consegui funcionar como Oráculo com o Eric. Eu dei uma pequena vacilada, mas assim, ainda assim eu consegui enganar o assassino ao ponto de passar pro Eric, o Eric conseguir convencer os outros jogadores, que é o primeiro passo, que é conseguir 3 vitórias pra resistência e depois tentar enganar o assassino. Então, assim, tem algumas as estratégias nesse ponto, né? Saber a hora de usar, quando todo mundo tiver mais alvoroçado, você tentar falar os nomes pra alguém pra quem você confia. É complicado. Eu tenho um problema estratégico, que é o seguinte, eu falo muito em geral. É muito frequente eu me tornar o alvo de acusação muito rápido, assim, porque eu gosto muito de jogar, é óbvio. Então, quando eu tô jogando, eu não consigo ficar quieto observando na minha. Eu fico falando muito, muito, muito, muito. E eu fico analisando tudo e falando. Então, quando eu me exponho muito, é fácil pra quem vê, querer me acusar. Isso seja como resistência, seja como espião. Então, eu, como já tenho consciência disso, as minhas estratégias de espião costumam envolver me queimar de alguma maneira pra conseguir que os outros espiões ganhem. Assim, se eu não consigo, se eu percebo que o fato de eu estar falando muito tá atraindo atenção pra mim, começo a entrar no modo meio suicida para que ainda restem outros espiões capazes de vencer e para que eu atraia e pelo menos consiga utilizar isso para acabar jogando a culpa em outro, né? De fingir que eu tô interagindo com alguém. Tipo, quando percebem que eu sou espião, né? Que notam que eu tô falando mais do que o normal, do que eu já falo, eu costumo começar a interagir e ficar muito amiguinho de alguém para que os outros, achando que eu sou espião, achem que essa pessoa é espiã por associação. Tipo, ah, o Eric e o fulano estão muito juntinhos ali, todos se defendendo, começa a defender alguém que eu sei que não é espião, pra que as pessoas achem. E outra estratégia que eu acho legal, assim, é quando alguém da resistência vira pra você, cara, olha só, a gente vai ganhar, vamos fazer assim, e você entra no hype do cara, isso é muito da hora, porque você vai ser a pessoa, vai confiar em você. Vamos ganhar aqui, cara. Aí você vai lá e vence uma, vence duas, e as três você ferra todas. Cara, é muito da hora isso, cara. Sim. Como espião, é legal jogar você deixando a resistência vencer três, mas você tendo confiança que você vai vencer o restante, entendeu? Porque isso, acho que eu joguei com cabeça, que já teve uma situação assim na cabeça, de deixar a galera ganhar duas vezes e vencer as três confiar, últimas. Confiar, falar, não, então é isso, eu acho que a estratégia é essa, funciona, e aí você vira nas outras três e todo mundo fica até meio confuso e tal, assim. É muito legal, porque quando acontece na terceira missão falhar, a pessoa olha assim, ué, mas não sei o quê, porque, não, não tava me vencendo. Aí você, é uma das paradas mais legais que tem no Resist. Eu acho maneira essa estratégia também, Zabuza, que você que me ensinou e eu adotei ela pra vida. Escola Zabuza de Asylum. Ele faz isso, ele usa isso no trabalho, No trabalho. Chega alguém com um projeto assim, Eric, isso aqui? Falo, negado, porque eu sempre nego a primeira. Eu nego, não confio em você. Não aprovo. Vou lá. Não, negativa. Negativa. Quem que tá nesse projeto? A Cláudia tá no projeto? A Claudinha eu não confio. Eu vou dar não. Eu voto não. Porque a Claudinha é espiã. Não. Os Alves me ensinou a sempre negar a primeira, que pra obter mais informações, né? Porque você só aprova se não obtém nenhum tipo de informação, né? Sim. Não, a primeira, pelo menos. Essa aprovação, se você aprova ou não, foda-se, entendeu? Por isso que eu já dou um reject ali pra ver se vai pra frente ou não. E ela fala, mas por que faz isso? Eu jogo sempre assim, então não olhe pra mim. Uma que eu gosto, só pra ir, já indo pra gente indo pro nosso final, novamente, essa estratégia que eu vou falar, ela funciona numa certa configuração de onde tá o líder, aonde estão os espiões e tal, né? Mas assim, normalmente a gente fala que o primeiro sucesso, ele diz muito pouco sobre o jogo. Porque dificilmente, tirando os Abusa naquela estratégia de suicídio abraçado com outro cara, né? O homem bombo abraçado com o cara da resistência, você falha a primeira. Então, até a primeira porque fica muito na cara se você falha na primeira, dependendo do número de jogadores. Sim, o perigo é muito grande se revelar. Então, quando você tem um número de jogadores, eu gosto de, assim, se a primeira deu certo e eu tenho a possibilidade de fazer a segunda, ou já combinei, sei lá, tipo, conheço alguém que joga, eu acho interessante, assim, na segunda, se eu tiver a oportunidade, eu gosto de colocar, se eu for, né, sendo eu um espião, colocar pelo menos mais um espião e tentar que os dois coloquem sucesso pra limpar esses caras. É difícil. E a hora que tem uma falha, é difícil, porque, assim, a gente já fez isso, os abusos, a gente já conseguiu fazer isso, mas é uma coisa assim, porque aí você coloca duas, e aí a hora que, de novo, esses dois, mais um ou mais dois, forem e falhar, é muito difícil a pessoa conseguir com certeza apontar o dedo na sua cara e falar, não, é você. Aí você fala, não, mas não tinha por que ser eu. Nossa, você acha realmente que eu consegui combinar? Olha, fomos nós dois e deu certo. E aí você causa muita dúvida. Então, assim, você se limpa, talvez, você tenta se limpar nas duas primeiras pra ganhar as outras três em seguidas. Então, se você tiver a oportunidade, ou então, o que a gente brincou hoje, se você for o primeiro, tiver jogando com três, né, com a modalidade de três espiões, é na primeira, você se coloca e os outros dois também. Fica muito engraçado, cara. Os três dão positivo, no caso, né? Cara, aí é caos. Porque aí, cara, nunca que vão chegar nos três, sabe? Nunca que eles vão chegar. Não, os três do começo eram os três do mal. Nunca. Então, assim, se você tiver essa oportunidade, tenta fazer isso na sua mesa. Essa de comer os três é da hora. Comer os três e vamos aprovar. Cara, isso é muito exatamente genial. Os três aprovam. E aí, tipo, dificilmente você pode desconfiar. Se você desconfiar de dois desses três, você provavelmente ganha o jogo, entendeu? Se você... Um deles vai sair limpo. E aí, esse é bem legal. Essa é uma boa. Eu não pensei nessa aí, não. Essa já anotei aqui em caderninho, já. Anota aí, cara. É que, claro, tem que ter a configuração de você ser o primeiro e ser um espião. Pode acontecer. Sim. Não é tão difícil. Mas, assim, se você tiver essa oportunidade, é bem legal. Sim. It kills Fechamos aqui então mais uma edição do podcast. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso convidado Eric Santos, também conhecido como Eric Seika. Eric Seika, você vem de uma casa muito bonita, de um podcast que faz tempo que não sai, mas explique pra galera e pra galera conhecer. Não, faz tempo que não sai, mas vai sair, está vivo, só está com alguns probleminhas, mas vai voltar, tá bem, tá tudo certo. O governo Dilma falou a mesma coisa, viu? Não vai ter golpe no Overkill. E vocês conferir lá é www.overkill.com.br, nosso podcast de videogames. A gente já falou algumas vezes de jogos de tabuleiro, inclusive com os Abos, é claro. E a gente gosta bastante desse tipo de coisa, mas é independente de jogos de tabuleiro ou não, a gente tá lá sempre falando quinzenalmente sobre jogos, sobre o mercado de videogames e sobre assuntos relacionados a essa cura que a gente ama. Exato, e polêmicas. Sim. Sempre. Polêmicas sempre, sim. Cara. Muito bom. Bom, novamente aí. Então, galera, agradeço vocês aí pela audiência. Eu quero aproveitar aqui e deixar um jabazinho só na questão que eu participei lá do Amiibolândia jogando Resistance pelo Tabletop Simulator. Joguei lá com o Kiliano, joguei com o Diego, joguei com o Johnny, joguei com o Bonatti, foi bem da hora, então confiram, vai estar linkado aqui abaixo. E novamente agradecendo aos meus amigos de podcast, Cabeça e Excel. Sempre aí. Valeu, estamos aí pra tudo, né? E mais do que nunca com convidados, né? Que sim. Aparecendo aos poucos, nós teremos uma gama enorme de pessoas aparecendo falando sobre jogos, olha que delícia. Isso aí, calma. Provavelmente o Eric nunca mais. Porque a gente já rejeitou. Mas... Já rejeitou hoje ele, já. A gente rejeita. Ah, o Eric vai participar, rejeita o podcast. Foi podcast, passa pro próximo. Eu sou resistência, eu juro. É. Não, a gente não confia na formação de podcast com o Eric Seika, a gente pula pra próxima. É, não vai rolar, vai ser rejeitado no novo. Pois é. Droga. Bom, então é isso, galera. Deixe seus comentários. Pode deixar também através do jogatinabg@gmail.com. Bom, gente, é isso. E até a próxima edição. Nos vemos no próximo turno.